A morte é o non ser, nin estar, nada, ninguén, ningures. A morte é silencio absoluto. A morte é muda, como o H ou o H, ou como queiras chamar. Áreas sonoras. Unha procesión de prantos enxeridos. Detense. Faise silencio. Escacha co rascar do fondo do caixón contra o chan do nicho. E estouran os berros elaídos, saloucos todos, liberados. Les sables ordinaires rentrent dans les yeux, les sables sonores rentrent par les oreilles. A morte é muda, mais muda de mudanza, non de estar calada. Porque mudas de estado, como a materia. Pasas de ser persoa nun corpo, estado sólido, a ser memoria nas persoas que te amaban, estado gasoso. Isto é o que en química se chama sublimación. Que tamén é transformar unha persoa ou cousa en algo puro ou ideal, elevala no plano espiritual, recoñecéndolle grandes valores morais ou estéticos. Hai outro estado da materia posible, o plasma, e tal vez dai veña o termo ectoplasma para referirse aos fantasmas. Our time together on this earth is fleeting, and I fear that we may all too soon be parting. So, brother, take my hand, take this oath I must amend. Say you won't forget me when I'm gone. When I'm gone, when I'm gone. Please don't forget me when I'm gone. When I'm gone, when I'm gone. Please don't forget me when I'm gone. Almighty Creator is an almighty taker. He holdeth both the dark and the light together. And don't I know one day he'll whisk us both away. So sister, let me hear you say, you won't forget me when I'm gone. When I'm gone. Please don't forget me when I'm gone. When I'm gone. Don't forget me when I'm gone. When I'm destitute, incontinent, sucking on eggs. When I'm clutching at straws. When I'm on my last legs. And when I'm gone, when I'm gone. Please don't forget me when I'm gone. When I'm gone, when I'm gone. Please don't forget me when I'm gone. Áreas sonoras.